balão já tá aceso. Me ama, homem, crise, pega a guerra. Eu tô morrendo de uma prostituta. Ela é linda, ela é puta. Tô de rolê com uma prostituta. Ai que gata, ai que puta. Estúdio Play Art, DJ Clayson, fazendo a sua festa diferente. Mais pólvora! Leizinho e banda, um toque de sucesso. Ailton Produções. Produções. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Eu banco mesmo a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu gosto de luxar. Tô namorando uma prostituta. Eu gosto de luxar. Tô namorando uma prostituta.